E essa é nossa, vem com Pressão da Rocha. Banda Pressão da Rocha. Essa é diferente. Eu estou sofrendo, morrendo aos poucos, pensando em você. Te arrancar de mim, vou jogar fora um sentimento que me fez assim. Eu vou te esquecer, isso vai mudar. Com a minha vida de solteiro eu vou morar num bar. Vou te esquecer, te arrancar de mim, vou jogar fora um sentimento que me fez assim. Eu vou te esquecer, isso vai mudar. Com minha vida de solteiro eu vou morar num bar. Vem que é sucesso, chama na pressão. Eu estou sofrendo, morrendo aos poucos, pensando em você. Te arrancar de mim, vou jogar fora um sentimento que me fez assim. Eu vou te esquecer, isso vai mudar. Com a minha vida de solteiro eu vou morar num bar. Eu vou te esquecer, te arrancar de mim, vou jogar fora um sentimento que me fez assim. Eu vou te esquecer, isso vai mudar. Com a minha vida de solteiro eu vou morar num bar. Uou, uou. Com a minha vida de solteiro eu vou morar num bar. Uou, uou, uou, uou. Com essa vida de solteiro eu vou morar num bar.